Airport Tower, 110, eu peço para que você está chegando a perto, a próxima da estabelecida, agora 31 milhas norte da posição monstro. Estabilizado, Roger, vem amanhã. Boa noite, é do Maravilha. Controle Salvador, boa noite, Azul 6909. Azul 6909, contato na banda de decolagem, Super Via São Paulo, para o nível 300. Via São Paulo para o 300, 6909. Na 3397, chame o centro Recife na frequência 1-2-8-35, alterna 1-2-3-8. 2835-238 para o centro 337, obrigado. Essa é a 0-2-2, clear de fly direct Zipit. Sim, direct Zipit, é por sinal 0-2-2. 46, chama o controle, frequência 20298, tá bom? 4208, muito obrigado, boa noite, ótimo trabalho. Azul, 4206. Não mexe. Controle de Salvador, boa noite, Azul, 4206, saída Pucca, passa o meu pés. Azul 4206, contato radar metalagem sobre a via saída Pucca para nível 350. Via saída Pucca para o nível 350, Azul 4206. Bom, 1966. Chame a torre na sequência 118 decimal 95. 1967. Para essa vista dessa, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado. Boa. Oi, Salvador, boa noite. É o Papá, Papá, Hotel Victor Delta, estabilizado em LS. direção já. 966, no solo 51, direita Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita Foxtrot, 209, solo 9, é. Boa noite, Foxtrot, não fala, até o Victor Delta. Altímetro 0 no 8, Victor 1 no 20 graus, com uma, 12 a nós, confirmando o pouso não no 0 ou não no 7. Se o senhor autorizar, tem condições de voar para a final até o 7. Solicita cancelamento das regras de voo? Pode sim, senhor. Cancelando cancelada 5-1 no curva esquerda, porta de base pela direita 1 no 7, o hotel Victor Delta. Porta base pela direita, o hotel Delta. Charme, sempre Recife, na frequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 4, 5. Centro Recife, 26, 85, 25, 45, azul, 42, 06, uma boa noite. Oi, Salvador, boa noite. É o azul, 942, com a Whisky. Azul 9542, acione identificação, oi, posição B, para que você está chegando a bom. A gente está voando no 08. Identificou, voto ponto de chamada para descida, 9542. Azul 9542, contato com a base da descida. É mais para a descida. Contará. Olha o seu último já, pista 17, o vento é 120 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Teve pouso, tá, Vitor Delta. Delta no solo 55, confirmando o destino ao Pátio 5, Aerostar? Aerostar. Tenente utilizando backtrack e reporte livrando 17 na Papá. Reporte livrando na Papá para Aerostar, obrigado. noite. Boa noite. A zona 542. Deixa eu localizar até 4000, faz o registro na 08. 4000, comigo 18, 9542. Sou 9542, vai para São Pelo. São Pelo, 9542. 869, boa noite, não pode para dar 10, pronto. Boa noite, 169, autorizado, Daniel, decolar, pista no zero, vento 120 graus com 12 nós, 12 nós. Gente, a linha decola, pista no zero, boa noite, 69. Boa noite, 3283, ingressando na INC, depois pode considerar 10 pronto. Ah, 3283, não, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento é 120 graus com uma dúzia a nós. Bem, decola da pista no zero, 3283. 9, chame-se para Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 0028, 819, agora aí. pegar o ingresso na pista 17, porta livrando ataque Sui Lima. Ingressando na 17, na porta lá livrando ataque Sui Lima. Torre Zan 3897, boa noite, ponto espera da 10, pronto. Pois é, 397 autorizado, aéreo decolar, pistão no 0, vento 120 graus com 12 nós, 1 12 nós. Então, livre decolagem, pista 1-0-3-8-9-7. Serra Delta Lima? Você vem me chamar a torre? Serra Delta Lima, vamos livrar a Lima, vamos pensar na Lima pela Quebec, positivo? A princípio não há tráfego, reportar. Você pode estar que se a via 17, reporte na, no final da pista da Lima. Ok, ok, eu ganhei a Quebec, valeu, obrigado. Projeto 120 graus com 12 nós, 12 nós, decolagem autorizada 90. controle 120, decimal 8, tem uma boa noite. Obrigado. Já retorna ainda mais. Eu já estava no meu gol, igual com o local de pouso. Eu posso falar. Alguma noite, 62, 59, passando a 1700. Passa, escuta. Eu cheguei a 1250, boa noite, contato com a decolagem do avião São Paulo, para o 3 metros. Via São Paulo, 360. Pode 2000, pode 1000, 1000. 2000, você está no céu. Foi o Céu Delta Lima na Quebec para ingresso na Lima. Autorizado o ingresso na Taxi Lima. Quando na Lima, chame o salão no 2129. Fono 2129, grato. Sistema 6201, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, ventura do 0 grau, 0 0 mais. É, decolando 0, 0, 0, 0. Tocou, por favor, altitude. Então, meu voo está a 800, vai descer para 500. A gente até o meu voo. Chame a torre na frequência 118, décimo 95. Vai chamar a torre da Tauma agora. Torre, só fala nela, Tauma agora. Você arrumou meu golpe, prossiga? Cajazeira, visual com a R mais para a porra. Final da Gente, eu tava no meu golfe responde por conta em risco na Engimar, reporte solo controlado. Reporte lá, solo controlado, calma agora. Chame-se 35 na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 232, 129. Sim, iniciamos 33, boa noite.